Apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Velório, mais uma família pacata vivendo no mundo banal, sofrendo com a fome, violência, crise nacional, desemprego, preconceito hospitalar. Não pense agora, vou desabafar. Se ponha no meu lugar, no sangue da pobreza, sofrendo com jogo sujo, só tristeza. Governo mau, cidade radical, menino de rua, que pena na rua. Autoridade, qual é a sua? Vem devagar. Quem é pai tá lá em cima, quem não é? É homem covarde que abusa do poder. Vira as costas pra ver pobre sofrer. Será que te dá prazer ver outro morrer? Pai nosso levou um mano nosso, falando falou. Pai nosso levou um mano nosso, falando falou. Pai nosso levou um mano nosso, falando falou. Viajo na onda do mundo, ela me ensina, ensina muitos mais. É foda viver, tem que vir pra crer. É difícil, vida saudável, só imagino como deve ser no céu. Aqui não tem paz, rotina cruel, exemplo meu. Ralo pra caralho, como pode massa, lixo, carro, sonho alto. Periferia, sangue escorre pro asfalto. Mês de março, no pedaço, quebrado tem de monte. No canto da cidade, polícia e muita gangue. Aumentando o mercado, eles vêm. Tomam seu café, leva o seu dinheiro e pino gato. Meus mano acham chato, quando de repente uma notícia inesperável. Um véu, 1996. Perdemos um irmão, mas na mente lembranças todos têm consigo. Altos baile, rock, rua, muita conversa fora as presas. Nem te digo, ninguém pra falar melhor de você do que seu mano, seu amigo. Você e o Dionísio, Pintinho e Vaguinho, quatro caras que era só sucesso. Maluco lá em cima, sei que nunca nos esquece. Assim somos nós, seus irmãos, seus pais. Você fez passagem histórica em nossa vida, até pintar um passeio, uma visita em Sampa a seu irmão. Aproveitando o embalo, o Disse e Viola não perderam a curtição. Você leva o troco, pois tenho a moral dos panos. Fotos e fotos, exibição de cano. Sabe como é cidade grande, tem nome em nome de todos que te conheceu. Mano, Robson, esteja com nosso pai. Deus.